Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês. E o título do meu sermão dessa manhã diz assim, olha, pratique o que você prega. Mas então, quem pode pregar? Vocês sabem, queridos, que o mundo da pregação, que é o mundo do ensino, o mundo de falar para os outros, ele é um mundo muito vasto. E muita gente já pregou no mundo. Discursou e ensinou e deu aula e falou, deu palestra, isso e aquilo. Agora, o mundo da pregação, ele tem na sua lista de adeptos, sabe que assim, olha, a maior personalidade, não só do nosso mundo, mas do universo. A Bíblia diz assim, olha, não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Zacarias 7, verso 7, olha só. Vocês não ouviram as palavras que quem pregou? O Senhor, através dos profetas. E esse Senhor é o Deus lá do Antigo Testamento. Deus pregou. Então no hall do mundo da pregação, nós temos a pessoa de Deus pregando. Será que Deus é coerente com aquilo que ele prega? Interessante, né? Aí você vê, né? A Bíblia diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas de si mesmo se esvaziou, a ponto de se mostrar como um servo, como um homem. E esse homem é Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, verso 17. Agora você encontra o Filho de Deus, um com Deus, pregando. Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Hebreus 1, verso 3 diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando você olha para Jesus, você vê Deus em forma humana. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 16, verso 24. E aí é Jesus falando. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando para as pessoas, ele está pregando. E o que é que ele está pregando? Carregue a sua cruz. Agora, cruz é um instrumento de tortura. Cruz é um instrumento de sofrimento. Cruz não é um instrumento de alegria, de prazer. Concordam comigo? É um instrumento de coisa ruim. Então Jesus está dizendo assim, carregue o que é ruim. Carregue essa cruz que vem pelo sofrimento no mundo em consequência do pecado. Aí alguém pode dizer assim, mas é fácil pregar isso, não é fácil? É fácil dizer para o Jorge, para Grazi, para Bela, para cada um de vocês, suporte o sofrimento. Agora, vai lá para João capítulo 19, verso 17. E aqui a Bíblia diz algo interessantíssimo. E aqui no verso 17 do capítulo 19, a Bíblia diz assim, olha. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ele pregou para as pessoas, não pregou? Carregue a sua cruz. E aí você vê agora, ele próprio, carregando a sua cruz. Coerência perfeita. Jesus, ele foi perfeitamente coerente entre o que ele pregou e o que ele fez. Jesus pregou para a gente amar os nossos inimigos. Isso é uma coisa muito difícil de você pregar. Jesus amou os seus inimigos. Jesus pediu para a gente perdoar uma pessoa que erra contra a gente. Não é 7 vezes por dia. 70 vezes 7. E quando ele está lá na cruz, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele pregou o perdão? E na hora que eles estavam batendo nele? Pai, perdoa. É coerência perfeita. E eu poderia dar muitos outros exemplos. Perdão, fé, confiança, obediência. Tudo isso Jesus pregou. E tudo isso Jesus viveu. Ele foi coerente com aquilo que ele pregou. Agora, e o pastor Ezequiel? Será que o pastor Ezequiel ele tem a mesma coerência entre o discurso e a prática que Jesus tinha? A Jo já começa a fazer assim, ó. E se você estivesse no meu lugar aqui essa manhã, será que você teria a mesma coerência entre o que você prega e o que você pratica? Essa é uma pergunta interessante. Vamos um pouquinho adiante aí no Novo Testamento, Romanos capítulo 10. E agora eu quero perguntar, quem pode pregar? Quero saber, quem pode pregar? Porque a gente tem que ser coerente com o que a gente fala. Falar é fácil, mas... e fazer? Então Romanos 10, a partir do verso 13, até a primeira parte do verso 15. E esse texto é um texto muito interessante para a questão da pregação. E a Bíblia diz assim, olha só, Jorge. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A primeira mensagem para responder a minha pergunta é: quem pode pregar? Quem for enviado por Deus. Essa é a primeira coisa. A gente não pode pregar porque a gente acha bonito lá o pastor lá na frente. Ah, então eu quero ser igual a ele. Não. Não é assim que funciona. Para a gente pregar, a gente tem que ser enviado. Mas quem Deus envia? Marcos 16. Marcos 16, verso 16 e o verso 20. Vamos construindo o nosso entendimento e nós vamos responder no final quem pode pregar, quem não pode. 16, verso 16 e o verso 20. Então olha que interessante. Olha só, Jorge. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Verso 20. E eles, os discípulos, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então olha só. Só pode pregar quem for enviado por Deus. Agora, quem Deus envia? Quem crê, quem é batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Então, quem crê pode pregar naquilo que crê. Eu creio que Jesus ama o ser humano, ele ama a gente. Eu posso pregar, gente, Jesus nos ama. Eu creio que é possível a gente vencer alguns pecados que a gente ainda tem na nossa vida. Então eu prego, gente, vamos buscar vitória contra os pecados que a gente tem na nossa vida ainda. Eu creio, eu posso pregar. Se eu não creio, eu não posso pregar. Ok? Essa é a ideia. E Jesus envia, então, essas pessoas que creem para pregar e ele confirma a sua palavra por meio dos sinais que se seguem. E a existência dessa igreja aqui no Canarinho é um cumprimento de um sinal que Jesus Cristo dá, porque ele falou assim: e será pregado este evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha que ideia interessante. Quando Jesus pregou isso, ele estava lá no Oriente Médio, 2000 anos atrás. E o que é que ele já dizia? Ó, vai ser pregado no mundo todo. Ele já sabia que um dia a igreja dele, o povo dele, os discípulos dele, iriam chegar até o Canarinho para pregar a palavra de Deus. E é o cumprimento do sinal. Porque ele enviou, porque a gente crê, porque nós somos batizados, porque nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então a coisa já está ficando um pouco mais clara. Agora eu queria falar um pouco do conteúdo da pregação. Então a gente pode pregar, a gente prega no que a gente crê, mas qual que deve ser o conteúdo? Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, a partir do verso 37 até o verso 43. Texto bastante interessante, que vai prover assim, um fundamento bacana para tudo que a gente vai estudar ainda, antes de eu ir embora, sobre pregação. A Bíblia diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo quanto ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados. Qual que é o conteúdo da pregação? Esse texto de Atos diz assim. Vocês conhecem a história. João Batista começou a pregar lá na Galileia, batismo de arrependimento. Jesus vai, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, ele ouve a voz, tu és meu filho amado, ele vai para o deserto, ele vence o diabo e ele começa a pregar o evangelho do reino. Essa pregação, ela vem com poder e ele cura, ele liberta, ele ressuscita mortos, ele anda sobre as águas, ele multiplica pães. Ele vive uma vida perfeita, sem pecado, ele ama, ele perdoa, ele é fiel. Esse é Jesus. E quando a gente pensa que esse homem vai se tornar o presidente dos Estados Unidos, que ele vai ser louvado, que ele vai ser amado, as pessoas odeiam ele e crucificam ele. Só que esse homem é a vida. Que ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida que há nele não morre. E ele vence a morte. E ele aparece para os discípulos. Tu conhece ele? Ele morre. Ah, morreu Jesus. E agora? Depois de 3 dias. E aí? Como é que você tá? Tava com saudade de mim? E esses homens, eles dizem, que é isso? E eles vão assim, não, vamos pregar o evangelho. E o que é o evangelho, então? É a história de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, com um objetivo. Perdão de pecados. Esse é o primeiro objetivo da pregação. Perdão de pecados. Quem não crê em perdão de pecados não pode pregar. Isso é importante. Você só pode pregar para as pessoas, Jorge. Deus pode perdoar o teu pecado, cara. Se você crê. Se você não crê, você não pode pregar. Aí, a gente já desmistifica uma ideia que as pessoas têm. Que a pregação é um padre, ou um pastor, alguém que é melhor que os outros, falando para os outros o que os outros têm que fazer, né? Ó, você deu dízimo, você pare de fazer isso, você pare de fazer aquilo. Sabe essas coisas? Que a gente pensa que pregação é isso, né? É alguém lá dizendo tudo que a gente faz de errado que a gente não pode fazer. Não. Antes de qualquer coisa, eu tenho que pregar assim, olha, sabe tudo isso que tá errado na nossa vida? Mentira, imoralidade sexual, imoralidade com dinheiro, bebida, droga, palavrão, falta de amor, falta de fé. Sei lá. Sabe tudo isso que tá errado? Existe perdão para tudo isso. Porque Jesus carregou tudo isso sobre a cruz. Ele carregou os nossos vícios na cruz. Ele carregou as nossas doenças na cruz. Ele carregou a nossa maldade na cruz. E nós podemos ser perdoados. E é a partir da mensagem do perdão dos pecados que a gente pode começar a fazer o quê? A ensinar tudo que Jesus ensinou. Mateus 28:20, né? Vão, batizem as pessoas e ensinem elas a guardar tudo que eu ensinei. Então, a partir do momento que você recebe o perdão do teu pecado, você deve ser ensinado a ser fiel. Você não pode inverter a ordem. Você não pode começar a dizer, nossa, tem que ser fiel, porque assim é assado, porque se você não fizer... Porque se você fizer isso, elas vão tentar ser salvas, porque ela não bebe, porque ela não fuma, porque ela dá o dízimo, sabe? Essa coisa. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser salvo. Não é isso. A mensagem da fidelidade é uma mensagem posterior. Primeiro de tudo vem o perdão. É por causa do perdão que Deus nos dá que nós podemos ser salvos. Sem perdão, não importa dízimo. Ah, eu dei o dízimo a minha vida inteira, mas eu não tenho perdão dos pecados. Vai pro inferno. Ah, eu nunca bebi uma gota de álcool na minha vida, mas não tenho perdão dos pecados. Vai pro inferno. Então tem que entender isso. Primeiro de tudo é o perdão dos pecados e depois é a mensagem da fidelidade. Isso posto, eu vou recapitular um pouco agora do que a gente já estudou hoje na lição da Escola Sabatina. Abre a Bíblia em Atos capítulo 7. Eu vou falar da trajetória de um pregador específico. Atos capítulo 7, verso 54. E aqui, nesse contexto, quem é que está pregando? Estevão. Estevão está fazendo o seu sermão diante do Sinédrio, os líderes de Jerusalém. E no verso 54 em diante, a Bíblia diz assim. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem que chamava Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estevão está pregando para os líderes dos judeus, e aqueles homens ficam com ódio, com raiva. E aí pegam Estevão e dizem assim: agora tu vai ver onde é que vai tu levar a tua pregação. Como é que vai acontecer? Levam ele pra fora da cidade e começam a arrancar as roupas dele. Arrancam as roupas dele e colocam aos pés de um jovem assim, ó, bem bravo assim, ó. Um cara cheio de ódio, cheio de maldade, um fariseu, um talibã, um terrorista, um assassino. O nome dele? Saulo. E Saulo consentia na morte. Mata. Mata mesmo. Aí você pensa assim: ah, mas ele não matou ninguém, né? Ele só consentiu. Atos 9, verso 1. Algumas Bíblias estão na mesma página aí. E a Bíblia diz assim, olha: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Como é que Saulo era? Um cara que respira violência, ameaça e morte. Olha o coração desse cara. Tem cabimento um negócio desse? Uma pessoa maldosa contra os discípulos do Senhor. Mas vocês conhecem a história. Saulo, ele pega essa carta do sumo sacerdote, dando poderes civis a ele, dizendo que ele podia prender, ele tinha lá uma procuração, ele podia prender qualquer um que fosse cristão. Vou começar em Damasco. Pega o cavalinho dele, a turminha dele. Diz a lenda que ele caiu do cavalo, né? Isso não tá na Bíblia, viu, gente? Tem algumas pinturas, inclusive, né, desse momento, que é ele caindo do cavalo. Mas não tá na Bíblia. É só tradição isso aí. Mas o fato é que, pelo menos no português, né, caiu do cavalo mesmo, né? Se ele tivesse de cavalo ou não, ele caiu do cavalo. E ele vê uma luz mais brilhante que o sol. E acho que deve ser estranho isso, né? Porque a gente não conhece uma luz mais brilhante que o sol. E ele viu uma luz mais brilhante que o sol. E ele fica cego. E ele diz assim: mas o que está acontecendo? Saulo, por que me persegues? Mas quem é você, Senhor? Eu sou Jesus. Imagina. O cara não tem o que falar. Eu sou um assassino. Eu te odeio. Eu odeio quem crê em você. Saulo, eu te conheço. E ele é confrontado por Jesus. Só que a Bíblia diz, em Atos 9, verso 18, algo interessante, ele diz assim: imediatamente lhe caíam dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Atos 2, verso 38, dizia assim: cada um de vós se arrependa e seja batizado para perdão dos pecados. Paulo passou por essa experiência. Ele se arrependeu de ser um homem violento, assassino, terrorista. Ele se arrependeu e foi batizado, foi perdoado. E aí, quando ele recebe o perdão, você vê Atos 9, verso 20. Atos 9, verso 21, aliás, e diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Saulo é um pecador. Saulo encontra com Jesus, Saulo crê, é batizado e logo prega a palavra de Deus. Saulo pode pregar a palavra de Deus? Pode. Bom, vamos ver aquelas categorias que a gente tinha pensado antes. Olha só que interessante. Vamos pensar nas categorias que a gente tinha definido. Quem pode pregar? Quem for enviado. Jesus aparece para ele, separa ele para aquela obra e envia ele. Então ele pode. Quem pode pregar? Quem crê. Antes, Saulo não cria. Agora, Paulo, ele crê. Então agora ele pode pregar. Agora, lembra daquela ideia da coerência? Quem é que pode pregar e quem é coerente? Será que Paulo podia? Dependendo como a gente for analisar? Sim, dependendo de como a gente for analisar, não. E aqui está uma questão interessante. Vamos estudar um pouco do que Paulo fala. Romanos capítulo 6, 7 e 8 e nós vamos terminar. Romanos 6, versos 1 a 4. E a Bíblia diz assim, ó, Paulo falando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo respirava ameaça e morte contra os discípulos. Agora ele conhece Jesus, ele é batizado e ele diz assim, olha, eu fui batizado. E será que eu devo permanecer fazendo as coisas erradas por causa da graça de Deus? Ele diz não. Porque olha, eu fui batizado para morrer para minha velha vida, para andar numa vida nova. Então pensa o seguinte, antes do batismo, Paulo odiava cristão, batia em cristão, matava cristão, mandava matar cristão. Entendeu? É assim que Paulo vivia antes do batismo. Depois do batismo, Paulo ora pelos cristãos, Paulo prega para os cristãos, Paulo abraça os cristãos, ajuda os cristãos. Mudou a vida do homem ou não mudou? Mudou! Ele está fazendo agora exatamente o contrário do que ele fazia antes. Então ele pode pregar, ele é coerente. Agora, alguns pensam assim. Isso quer dizer, Romanos 6, que Paulo não pecava mais. Porque, ó, vamos permanecer no pecado? Não, de maneira nenhuma. Vamos parar de pecar. E alguns pensam isso. Quem prega? Quem não peca. Só quem não tem pecado pode dizer, ó, parem de pecar. Tá entendendo como que é melindrosa a questão? Quem ainda peca pode pregar? Romanos 7. A partir do verso 14 até o verso 25. O mesmo Paulo que foi batizado e que não vivia em pecado, segundo Romanos 6, diz assim. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que quero, e sim o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo mudou de vida de forma radical. Você talvez nem conseguiria reconhecer Paulo antes dele encontrar com Jesus e depois, porque mudou a vida dele. Um cara que só pensava em violência, em maldade, em assassinato, agora pensa em amor, em fé, em verdade, em justiça, em edificar a igreja. Mudou tudo. Só que você não pode levar isso às últimas consequências, querendo dizer que ele nunca mais pecou, que ele nunca mais errou na vida dele. E inclusive ele deixa isso muito claro. Olha, eu luto. E a gente se identifica com essa luta. Poxa, eu gostaria de não ter problemas mais com certos pecados, mas eu ainda tenho. Eu, Ezequiel. A Miriam está dizendo que ela também. Vocês, em geral, se sentem da mesma forma? A gente gostaria. Poxa, com a mente é fácil, né? Nunca perder a paciência, nunca falar um palavrão, nunca mentir, nunca ter problema com dinheiro, com sexo, ou com alguma besteira, com algum pecado. Racionalmente, a gente diz, poxa, é isso aí que a gente quer. Mas e na realidade? É uma luta o negócio, cara. Coisa, nossa, assim, do íntimo do nosso coração, da nossa mente. Agora, olha só. Paulo tá admitindo isso, não tá? Eu peco? Eu faço mal? Mesmo às vezes que eu não quero, ele está dizendo, olha, eu me pego fazendo mal. Ele está admitindo. Lembra da Bíblia. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aquilo que eu admito dos meus pecados, Deus me perdoa e Deus me purifica. Então é o seguinte, se eu admito para Deus que eu não consigo vencer a bebida, o que, que ele faz? Ele perdoa o meu vício e ele me purifica. Ah, e se depois que ele me perdoar e me purificar, eu voltar a beber? Aí você faz de novo. Senhor, eu admito que eu bebi, Senhor, isso é errado, segundo a tua lei, a tua palavra. Se você fizer isso de novo, o que, que Deus vai fazer? Vai te perdoar e te transformar. Das duas coisas, vai acontecer uma delas. Ou você vai parar de beber, ou você vai parar de pedir perdão. É uma das duas coisas. Concorda comigo? Sim. Tá entendendo, Jorge? Tu tem o problema da bebida. Nós temos os nossos pecados, tá? Vou ser bem claro aqui, bem... Olha só, Jorge. Você tem o problema da bebida. Tu admite pra Deus, cara. Eu tenho o problema. Eu não consigo. É igual Paulo. Eu não consigo. Senhor, é mais forte do que eu. Mas eu sei que eu não devia beber. Com a minha mente, eu entendo. Senhor, me perdoa. Deus te perdoa, se for sincero. E aí o seguinte, Deus não só perdoa, ele purifica. E quando você voltar a ter vontade de beber, tu vai dizer assim, olha, aquele dia, ou quem sabe daqui 10 minutos você vai ter vontade de beber. Senhor, 10 minutos atrás, eu falei lá com o pastor Ezequiel, a gente conversou e tal, e olha, eu falei, realmente, olha, não queria ser assim. Isso destrói meu corpo, minha família, meu dinheiro, minha vida. Você não quer isso pra você. Então, Senhor, agora que passou 10 minutos, me dá força pra eu não querer voltar. E nesse processo, você vai pedindo perdão, Deus vai perdoando. Agora, se você pedir perdão de forma insincera, ai, Deus, me perdoa. Vai lá e cai no chão. Ai, Senhor, me perdoa. Chega uma hora que tu não pede mais perdão, porque na verdade tu não quer perdão. Tu não quer mudança. Tá entendendo como que funciona? Entenderam também vocês aí, os pecados de vocês? Morrer, né? Entendeu como que funciona? Sim, eu não vou mais pedir perdão porque eu não, pelo menos vai se arrepender e eu não vou mais cometer aquele pecado. Também, a gente vence um pecado, mas não vence todos. É igual Paulo. Paulo venceu aquele pecado de ter ódio, de ter raiva, de querer matar. Venceu. Mas ele, não, ele ainda tinha outros problemas. É isso mesmo, entendeu? Como que funciona? Aí é o seguinte. Se nós sairmos daqui arrependidos dos nossos pecados, como assumindo os nossos pecados, dizendo pra Deus, é verdade, Senhor, de vez em quando eu minto, eu peco na bebida, no cigarro, sei lá no quê, no quê, no quê, no quê, no quê. Se a gente admitir isso pra Deus, os nossos pecados, vai acontecer com a gente o que está escrito em Romanos 8, verso 1. E a gente termina com esse texto essa manhã. E a Bíblia diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que a gente seja pecador, nós somos pecadores perdoados, porque nós admitimos os nossos pecados para Deus, e segundo a sua palavra, ele é fiel e justo, ele perdoa e transforma a nossa vida. E sempre que a gente peca, sempre que a gente erra, nós podemos buscar o nosso advogado. E admitindo o nosso pecado, ele nos perdoa. E agora, quem pode pregar? Quem não está condenado diante de Deus pode pregar. E não quer dizer que quem prega não tem pecado. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que quem prega tem que admitir os seus pecados para Deus. Quem prega não pode achar que é melhor que os outros. Ah, eu tô aqui de terno, gravata, eu tenho aqui, eu sou um pastor. Não é assim que funciona. Não é verdade. Porque o pastor, ele tá aqui de terno e gravata, mas quem sabe ele é mais pecador do que todos vocês juntos aqui dentro. Entende como que é? E ele tem que ser sincero. Ai de mim, se eu viesse dizer aqui pra vocês que eu sou muito bom, que eu sou o exemplo do amor, da fé, da justiça. Eu não sou. Vamos pensar em várias coisas. Existe uma pregação que é pública. Você se coloca aí na frente de 20, 30 pessoas, 200 mil pessoas e prega. Esse tipo de pregação não é todo mundo que consegue fazer. Não é nem porque quem consegue é melhor. É questão de dom mesmo que você está falando. Tem pessoa que não consegue falar em público. Tipo assim, você não aguenta ouvir a pessoa 5 minutos porque ela é muito tímida, é muito retraída, ela não consegue falar em público. Tem pessoas assim. Agora é o seguinte, se você não consegue falar em público, não quer dizer que tu não consegue pregar. Porque aí tu tá lá no trabalho, tu tá na rua, e chega alguém para conversar com você, e tu diz para ele, mas Jesus ama você, tu tá pregando. Mas Jesus ele viveu a vida sem pecado, ele venceu a morte, ele tá voltando, tu tá pregando. Todo mundo que crê tem que pregar. Não quer dizer que tem que pregar aqui na frente. Quer dizer que tem que pregar de alguma forma. Com testemunho também. Com testemunho, levando um folheto, levando um convite, levando um livro, certo? Não quer dizer que tem que pregar assim do jeito que eu prego aqui na frente. Não, não. Mas também pode vir, pode aprender. E outra, se você crê, tu pode pregar, porque essa é a ideia, você entende? Você crê no perdão dos pecados, você pode levantar, vir aqui na frente e dizer, irmãos, eu quero dizer para Deus que eu tenho pecados, e vocês também têm, vamos buscar a Deus. E você vai botar essa igreja inteira de joelho buscando perdão dos pecados. Acabou. E é isso que importa. Não importa se você vir fazer um show aqui. Aqui é pra realidade, não é pra brincadeira, ok? Agora é o seguinte, eu quero terminar dizendo quem não pode pregar. Para terminar, Romanos 2, versos 21 a 24. Essas pessoas não podem pregar. A Bíblia diz assim, tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Esse não pode pregar. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um Gol. Vou dar um exemplo bem bobinho. Eu tenho um carro ali, um Gol. E eu vou pregar para vocês. Gente, ter carro Gol é pecado, viu? Porque a Gol é da Volkswagen, e a Volkswagen é um W, que quer dizer 666, que é do capeta quem tem Gol, viu? Aí eu pego e saio de Gol. É um exemplo bem bobinho, né? Essa pessoa não pode pregar. Ela coloca sobre os outros um fardo que ela não quer seguir. Ela fala para os outros assim, olha, lá na sua casa você nunca pode ficar irritado com a sua filha ou com o seu filho. Aí você vai na casa dele e ele está irritado com todo mundo, brigando com todo mundo. Esse não pode pregar. Essa é a única pessoa que não pode pregar. É aquela que quer jogar para os outros uma coisa que ela não quer fazer. Não. Pregação não é isso. A pregação é alguém que quer fazer o bem, ensinando os outros a também querer fazer o bem. É aquele que diz assim, olha, Jorge, eu já bebi desde criança, já enchi a cara centenas de vezes, eu sei como é que é e dá para vencer. Fazem 8 anos que eu não bebo, você pode também parar de beber. Pronto. Tá entendendo a questão? Tô pregando pra ele. Por quê? Porque eu também já tive a experiência de ser um bêbado. E é verdade, não tô brincando. Não. Não, diz a lenda, inclusive, lá em casa, que eu tinha uns 3 anos de idade, sumiu uma garrafa de vinho que tava lá e eu tava lá caído no chão. Não, eu lembro. Eu tenho lembranças de sensação de estar bêbado criança. Eu podia beber, meu pai molhava minha chupeta na espuma da cerveja. Então, assim, a gente nasceu nesse clima. Eu podia ser uma pessoa perdida total, 100%. Então assim, eu posso dizer pra você, dá pra vencer. Jesus ama você, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Porque ele fez isso por mim, entendeu? Qual que é a ideia? Não é porque eu sou melhor, ó, não tem nada disso. E outra coisa, pregue pros outros o que você também quer fazer. Você quer pregar pros outros guardar o sábado? Guarde o sábado. Quer pregar pros outros perdoar? Perdoe. É só isso. Se você fizer isso, você vai ser coerente, você vai ser usado por Deus e Deus vai te abençoar. O apelo então, né? Que tipo de pregador ou de pregadora você já tem sido? Talvez você não se coloque aqui do púlpito, mas você de vez em quando fala de Deus, fala do Evangelho, prega, convida. Que tipo de pregador você tem sido? Você tem sido um pregador ou uma pregadora que quer colocar para os outros o que você não quer fazer? Se arrependa e muda de vida. Agora, se você tem pregado para os outros o que você quer para você, continue a pregar. Continue a pregar porque Deus vai te usar na tua simplicidade, no teu trabalho, aqui na comunidade, onde quer que você for. E Deus vai fazer uma obra linda através de vocês. Agora, não pensem só no que tipo de pessoas vocês têm sido, mas pensem no tipo de pessoas que vocês querem ser. Vocês querem pregar? Seja aqui do púlpito, seja de outro lugar. Busquem a Deus, orem. Entendam essas coisas que nós estudamos hoje, tá bom? Acho que ficou bem claro. Acho que ficou bem útil. E se a gente seguir esses passos aqui, nós seremos instrumentos de Deus para pregar. E a gente vai pregar e as pessoas vão crer. E as pessoas vão crer e vão ser batizadas. E as pessoas vão ser salvas e vão se tornar outros cristãos também. E que assim seja na igreja, na vida da igreja do Canarim. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Abraço aqui, meu querido. Abraço quem está do seu lado aí, vamos orar. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos chama a pregar a tua palavra, Pai. Nós nos sentimos pequenos, Pai. O Senhor foi coerente perfeitamente, às vezes nós erramos e somos pecadores. E nós te pedimos perdão esta manhã por todos os nossos pecados, Pai. Transforma o nosso coração, muda a nossa vida e nos ensine a receber a Tua luz, a Tua graça, o perdão dos pecados e a transformação do nosso coração. Que o Senhor também, Pai, nos liberte dos vícios, dos problemas em relação ao dinheiro, ao sexo, às palavras, aos pensamentos e sentimentos. E assim que possamos realmente, Pai, receber de Ti a Tua graça, o Teu perdão e uma nova vida, Pai. Usa cada um de nós para pregar a Tua mensagem, para abreviar a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém.